Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a pioneira. Alô, teste. Alô, teste, teste de voz, teste, teste, teste. Teste, estamos no limite do volume e... Agora vai. Está no ar pela Rádio Campeche 98.3 FM. Muqueca de Siri. Vamos falar sobre meio ambiente, duas músicas de um cara que eu gosto muito, Carlos Renaud. A primeira com Felipe Cordeiro e depois com Pedro Luiz e A Parede. Querem encher nossa floresta de hidrelétrica. Que coisa besta, minha mãe, que coisa tétrica. A hidrelétrica despreza o que é poético e arrasa a natureza em ritmo frenético. Degrada bichos e lugares arqueológicos. Depreda nichos e altares ecológicos. E rios, mares de largura quilométrica. Por isso nunca mais queremos hidrelétrica. Quem ama mesmo a floresta amazônica não quer ver nunca a natureza desarmônica. Quem ama mesmo a floresta amazônica não quer ver nunca a natureza desarmônica. A usina mata o amanhã em tom patético. Já toda a mata grita num sinal profético. A gente simples de beirinha vai ser vítima da sua ação tão ilegal quanto ilegítima. E como as putas hidrelétricas afligem na. E como vai viver o bravo povo indígena. Se o peixe vai morrer com cada rio magnífico para prover mineração e frigorífico. Quem gosta mesmo da floresta amazônica quer energia sim, mas não tão anacrônica. Quem gosta mesmo da floresta amazônica quer energia sim, mas não tão anacrônica. Naturalmente há outras fontes energéticas que são mais limpas, mais modernas e mais éticas. Pois a barragem traz poluição climática. Pois é imposta, pois é antidemocrática. E causa um mal que nada faz, enfim, que fim de si. Prostituição e violência em alto índice. Por fim envolve corrupção, envolve escândalo. Quem a constrói, destrói a flora como um vândalo. E como meu direito à luz pode ser válido se ele decreta um povo digno que se vale do grande bem, do grande dom das florestas. E se elas levam minha vista humana ao êxtase, então barremos a barragem tecnocrática que barra a vida livre, pródiga e errática. Que a usina larga, cobre, apaga como um túmulo. Que a usina é praga, a usina é chaga, a usina é o cúmulo. Quem ama mesmo o bioma amazônico não quer sujar a terra, o ar com gás carbônico. Quem ama mesmo o bioma amazônico não quer sujar a terra, o ar com gás carbônico. A usina fere com um arsenal mortífero. O sapo, a fera, a cobra, o pássaro, o mamífero. A usina afeta o lago lar paradisíaco com um projeto louco, megalomaníaco. A água chora sem parar de dó, por isso Xingu

Esta foi Marcela Mangabeira, do disco Simples, no Muqueca de Siri. Agora Luciano Salvador, Bahia, Madame Gente Fina, Rádio Campestre 98.3. Madame falava mal do samba, dizia que era invenção da ralé, que não era bom para gente nobre, e moça que se preza não devia pôr o pé. Madame espalhava pras amigas, em sua varanda tomando chandon, que samba era coisa sem valia, e que não merecia uma Louis Vuitton. Mas madame falava mal do samba, dizia que era invenção da ralé, que não era bom para gente nobre, e moça que se preza não devia pôr o pé. Madame espalhava pras amigas, em sua varanda tomando chandon, que samba era coisa sem valia, e que não merecia uma Louis Vuitton. Que uma roda de samba devia se evitar, que num bairro de bamba não queria passar, e que as melodias que o meu povo canta eram tão desagradáveis pro seu paladar. Eu não sei que milagre, eu não sei o que foi, se vai ter batuque, não importa a data, ela que o samba destratou, aparece feliz ao lado de uma bela mulata. Disseram que já foi batizada, joga capoeira e vai no candomblé. Primeiro do ano passa em Copacabana, e 2 de fevereiro na Bahia do Axé, jogando tanta rosa branca para o mar, que até Iemanjá chega a dizer tá bom. Será que foi por causa daquela mulata que madame gente fina resolveu mudar de tom? Será que foi por causa daquela mulata que madame gente fina resolveu mudar de tom? Mas madame falava mal do samba, dizia que era invenção da ralé, que não era bom para gente nobre, e moça que se preza não devia pôr o pé. Madame espalhava pras amigas, em sua varanda tomando chandon, que samba era coisa sem valia, e que não merecia uma Louis Vuitton. Que uma roda de samba devia se evitar, que num bairro de bamba não queria passar, e que as melodias que o meu povo canta eram tão desagradáveis pro seu paladar. Eu não sei que milagre, eu não sei o que foi, se vai ter batuque, não importa a data, ela que o samba destratou, aparece feliz ao lado de uma bela mulata. Disseram que já foi batizada, joga capoeira e vai no candomblé. Primeiro do ano passa em Copacabana, e 2 de fevereiro na Bahia do Axé, jogando tanta rosa branca para o mar, que até Iemanjá chega a dizer tá bom. Será que foi por causa daquela mulata que madame de divina resolveu mudar de tom? Será que foi por causa daquela mulata que madame gente fina resolveu mudar de tom? Eu acho que foi. O que é que eu diria? Toda quinta, das 8 às 9, pela Rádio Campestre 98.3. Ela faz o personagem mão enfiado no bolso, chega ameaçando, semi-malemolente. Nós conhecemos. conhecemos bem. Todos seus lindos desmaios, seus colapsos de paixão, quedas de sofrimento. Ela é mestre da arte de ser atriz, dona do jogo, da verdade e do fingimento. Soberana dos tecidos transparentes, reina sobre os descendentes daqueles povos mais decentes. Ela pensa e dispensa, solta, improvisada, séria, compenetrada, chora entre gargalhadas. Ela é mestre do meu andamento, única e linda, devassa e gloriosa, o avesso da modéstia, entrega-se aos ventos. Agora vamos falar sobre o sol. Domingo passado falamos sobre o fogo. Agora vamos falar sobre o sol. Mariana Aidar, Poderoso Rei, depois Jacques Macalé com Rômulo Frois, Longo Caminho do Sol. Do disco Besta Fera, disco do caralho, esse do Jacques Macalé. Um dia as pessoas na terra vão perceber que não valeu de nada o que se defendeu. Toda mentira cortou o amor real, nada restou de valor, só sobrou moral. E agora dizemos que o mundo promove uma guerra desigual, medo e felicidade dançando mãos dadas no salão. Inveja, covardia, preconceito, quero ver quem vai dar jeito nesse temporal. Sol, solidão. Sem falar que isso é pra poucos, pois a grande maioria não tem opção. Já não adianta ficar reclamando sentado no portão. Vem que essa é hora de mudar, vamos reverter esse placar. Não deixe a hipocrisia dominar. Só cortou o amor real. Nada restou de valor, só sobrou moral. E agora dizemos que o mundo promove uma guerra desigual. Medo e felicidade dançando mãos dadas no salão. Inveja, covardia, preconceito. Quero ver quem vai dar jeito nesse temporal. Vivendo a liberdade atrás de muros cercados na solidão. Falar que isso é pra poucos, pois a grande maioria não tem opção. Já não adianta ficar reclamando sentado no portão. Vem que essa é hora de mudar, vamos reverter esse placar. Não deixa a hipocrisia dominar. Sol poderoso rei, deixa o mal nas ondas do mar sagrado. Mariana Aidar e agora Jorge Macalé com Rômulo Frois no Moqueca de Siri. Cantava la la la la.

Moqueca se toca reunir no ato em defesa do Parque da Lagoa, dia 30 de março. A partir das 15 horas, várias atividades em frente ao Tilag. Toda quarta tem a roda de choro xadrez, Isaltina de Assunção Farias, 439, Rio Tavares. A partir das 19 horas, R$7 no trocado até as 9. Semana Casteira, todo domingo no CAI Floripa, no Lagoa da Conceição. A partir das 19 horas, também R$7 no trocado ou R$10. Amanhã tem Janaína Pereira, querida amiga que já foi locutora desse programa, no Casa de Samba aqui. A grande sanfona do Natanael, querido, um beijo para essa dupla dinâmica. Queria agradecer a todo mundo que torceu contra o Flamengo ontem, que não é tricolor, não é fluminense. E falar que vocês realmente são muito pequentes. Estamos ouvindo o Hermeto Pascoal, um disco das antigas. Hermeto Pascoal e sua visão original do forró. Moqueca de Siri, desde 2006, usa software livre, Linux. Código aberto. Nossa bandeira é a democratização dos meios de comunicação. Pesquisamos o padrão DRM para o rádio digital brasileiro. Chega de blá blá blá, vamos nessa quebradeira. Depois eu volto. Um beijo grande pra G, conectada pela internet, manezinha, que hoje se encontra em Humaitá, Rio de Janeiro. 13 e 14 de abril, Moqueca de Siri tá no mercado. É, 7 horas dessa carrapeta estupefaciente. Pernambuco falando para o mundo, o nome dessa faixa, agora Anelis Assunção, eu gosto assim. Sou bem fácil de acessar, a agonia demais é que me amarga. Eu gosto mesmo é de gostar, quando tudo aperta, o ar pesa. Fica difícil respirar, a saudade mata, dinheiro falta. Tudo mais sai do lugar, se faz frio, não gosto. Chove frio, então nem pensar. A vida sem regra é mais divertida, mas tem que cuidar pra não espanar. Marginal parada, não gosto. Burocracia, não gosto. Guerra no Golfo, não gosto. Panela vazia, não gosto. Pôr do sol na praia, cerveja gelada. As crianças no quintal, no céu querubim, seus inimigos. Já falei pra você que eu gosto assim. Fácil de acessar, a agonia demais é que me amarga.

catuca você, cato matinho, catuca eu. Catuca você pra catucar a cuca eu. Pra catucar a cuca. Quanto matinho catuca eu. Pra tocar você, quanto matinho catuca eu. Pra tocar você, pra catucar a cuca eu. Pra catucar a cuca. Caco de coco da cocada, puxa pela cuca. Caco de cuca se caduca, puxa pelo cocar. Caco de coco da cocada, puxa pela cuca. Caco de cuca se caduca, puxa pelo cocar. Caco de coco da cocada, puxa pela cuca. Caco de cuca se caduca, puxa pelo cocar. Cato matinho, cato caiu. Ei, chamo Queca de Sirinho, um programa que catuca. Todas as quintas, das 8 às 9 na Rádio Campeche. Agora Nação Zumbi com Ney Mato Grosso. Mergulha tão somente no silêncio profundo das estrelas. Eu escrevo outro verso à luz de velas, sem cruzeiro qualquer que me oriente. Não há brisa sequer que se apoquente a bater as janelas mal trancadas. No rancho ranger dolorido das escadas. Não há mau pensamento que me fuja. Ouço ao longe o piar de uma coruja e o mugido das altas madrugadas. Passo ao vento em estranhos rodopios, revirando o que estava tão tranquilo. Pois ninguém é capaz de persegui-lo, embaralha e retorce tantos fios. Quebra as folhas de caules mais esguios, atravessa até frestas mais fechadas, descascando a pintura das fachadas. Soberano, ninguém lhe sobrepuja. Ouço ao longe o piar de uma coruja e o mugido das altas madrugadas. Lá distante se escuta a tempestade, avisando que está já de partida. Esse cheiro de vela derretida vai tomando as esquinas da cidade e transforma a tormenta em claridade. No mormaço das ruas alagadas, só me resta o soluço das calçadas. Vou lavar minha alma na água suja, ouço ao longe o piar de uma coruja e o mugido das altas madrugadas. Terado, tirado, tererô. Terado, tirado, tererô. Terado, tirado, tererô. Terado, tirado, tererô. Terado, tirado, tererô. Passo o vento em estranhos rodopios, revirando o que estava tão tranquilo. Pois ninguém é capaz de persegui-lo, embaralha e retorce tantos fios. Quebra as folhas de caules mais esguios, atravessa até frestas mais fechadas, descascando a pintura das fachadas. Soberano, ninguém lhe sobrepuja. Ouço ao longe o piar de uma coruja e o mugido das altas madrugadas. Lá distante se escuta a tempestade, avisando que está já de partida. Esse cheiro de vela derretida vai tomando as esquinas da cidade e transforma a tormenta em claridade. No mormaço das ruas alagadas, só me resta o soluço das calçadas. Vou lavar minha alma na água suja, ouço ao longe o piar de uma coruja e o mugido das altas madrugadas. Juliana Holanda, no Muqueca de Siri, Altas Madrugadas. E agora, de Floripa, Marcelo Muniz, Júlia Muniz e DJ Roots. Fogo do Rebojo. Fogo do Rebojo, é onde eu descobri esse termo, através de uma senhora lá da Cachoeira do Bom Jesus, que ela dizia que quando estava para chegar ao Rio Grande do Sul, né, e tinha aquele rebojo que já demonstrava que o Rio Grande do Sul chegaria, as meninas ficavam assanhadas com as meninas, né, elas eram como de rebojo, que daí o treinador não vai para o mar, as crianças estão na escola, e a pessoa pode fechar a casa e fazer as suas fantasias. Eles falam em livre-arbítrio, mas eu nunca tive escolha. Nunca me mostraram caminho ou me deram apoio. Amor, eu tive pouco, mas foi nesse pouco amor que eu me agarrei. E aí eu mudei o jogo a meu favor. Puxar o gatilho ou não, é isso que é liberdade? Definitivamente, amar é para os fortes. Filho de Obá, ia, ia. Filho de Obá, ia, ia. Cada canto, cada buraco, os prédios à beira-mar, sobre os barracos. Passei minha vida inteira entre ruas e vielas, por isso conheço bem cada canto dela. Já pedi socorro e socorri também. Demore pra mim, demore pra ninguém. Cada acerto, cada sonho, pesadelo, cada queda me tornaram o que eu sou hoje. O rei da salva de pedra, não é a vida que me leva, sou eu que levo ela. Eu sou da sul, da norte, do centro. Eu sou favela, eu sei de dor, de amor, de alegria, de sofrer, de ganância. Sei que segue, cega pelo poder dividir. Sei de ter, de querer e querer mais. Sei que amar é para os fortes, só quero viver em paz. Cada acerto, cada sonho, pesadelo, cada queda me tornaram o que eu sou hoje. O rei da selva de pedra. Mulato com seu orixá, filha de Obá, ia, ia. Filha de Obá, ia, ia. Filha de Obá, ia, ia. Filha de Obá, ia, ia. Quem descobriu que é o amor não desistiu e acreditou que nada é mais forte que o amor. Eu sou amor, respiro amor, e nada é mais forte que o amor. Eu sou amor, respiro amor, eu sou amor. Tentando evitar um mundo sem flor. Meu culto tem velas e tambor. Toda energia que vai tem que repor. Bora lá, saravá, adotou. Muita xé, para pé que me adotou. Um pouco de licor no meu gogó. A magia da minha cor no agogô. Onde eu tô, eu sei bem de onde vim. Confusão, quem é não e quem é o sim. Alcance a chance do começo, pra não pagar o preço de lamentar o fim. Ei, tem roteiro que a gente erra, mesmo assim quero ser o melhor ator. Muito fácil me encontrar na guerra. Impuro, eu juro, eu sou amor. Moqueca de Siri vai chegando ao fim. Nesta quinta-feira, domingo das 11 ao meio-dia, tem o Repeteco. Estamos de volta na próxima quinta, das 8 às 9. Ouvi essa sonzeira, daqui a pouco falamos um pouquinho mais. Paso tiene su batalla, vaya. Mírate a tu alma de cara. No te puedes esconder de ti. Frente a frente contigo mismo. Oh, todo este movimiento en evolución. Si le pones el freno, viene la contradicción. No te puedes esconder de ti. Siri, número 156, que depois vai à rede pelo archive.org. Voltamos na próxima quinta, das 8 às 9. Enquanto assim, nos for permitido pelo artigo 5º e artigo 223 da Constituição, paz, saúde, sorte, trabalho, luta, fibra, força, voz, prazer, orgasmos, sorrisos, abraços e saudações rubro-negras. Em abril essa carrapeta está no Rio, este que vos fala estará no Maracanã. Filho de Obá com Marcelo D2, Danilo Caymmi, Alice Caymmi, Rincon Sapiência. E no fundo estamos ouvindo Duelelele com Zuko 103 e Dani Macaco. Até! Más de mal pisar en el camino plano.